Deus, estou tão vazio, nada há em mim que te possa entregar, nada em mim, mas como oferecer sem ter pra dar, apenas alguns cacos pelo chão. Deus, estou tão vazio, nada pelo chão. Com que restou?